É a honra de apresentar o Circo das Celebridades. Vejam os famosos a fazer malabarismos, palhaçadas, a dominar ferozes leões ou até a fazer equilíbrio no trapézio. O mais famoso espetáculo do mundo está no ar. Venha ao Circo das Celebridades na TV. Bom dia, jovem. E então, o que é que vai ser? Queria um croissant com manteiga e uma meia de leite bem cheia, mas não muito quente, mas não muito quente. Se faz favor, se faz favor, se faz favor. Se cantas por tudo e por nada, canta Paris ao Rock in Rio Lisboa. Procura a banda Vodafone nas estações de metros e canta com eles. Os melhores ganham bilhetes. Sabe mais em vodafone.pt. Viva o momento. Vodafone. E foi difícil para você vir morar em Portugal? Aí vais te mudar para a sua em Portugal e bolar mova. Nossa, ninguém entendia você, né? Deve ter meu. Você tá falando sério? Quem? Bestas de maneira meu. Ah, você também é cliente do BES. A China é cliente do BES. Embora venham de países diferentes, falem línguas diferentes e tenham culturas diferentes, o Adilson e o Yuri têm o BES em comum. Porque foi no BES que encontraram um banco que trata todos como iguais. Quem sabe, sabe. E o Adilson e o Yuri é que sabem. E então, já no estúdio da Comercial em Lisboa, está alguém isento, um benfiquista, para me dizer se o meu FQP ganhou ou não? António Sérgio, boa noite. Mas, olá, boa noite. De verdade, nem sabes. Não sabe, eu sei, sei. Mas não sabes o resultado, foi? Não. É incrível. Então eu avanço. Foi o futebol que o Porto passou à final da Taça de Portugal. Ok. Eu vi os passos, portanto, hoje era uma situação, como é que se diz, predileta ou privilegiada da minha parte, porque era neutro, não é? Completamente. Porque os nervos em relação ao Benfica às vezes fazem-me cegar ou ver coisas que não existem e etc. Pronto, pois. É normal. Aliás, acontece com qualquer adepto. No caso de hoje, os bocados que eu vi, apesar de ao jantar estar de costas para um televisor, mas as incidências do jogo, algumas delas acompanhei, sei que tenho noção, ou tive a noção, nos bocados que vi que o Sporting fez uma exibição. Portanto, era uma equipa que eu nunca tinha visto assim em jogo continuado há alguns minutos e, portanto, achei que fez um grande jogo. É evidente que o poderio do Futebol Clube do Porto é muito grande, aliás, mostro no campeonato. O jogo foi a prolongamento, no prolongamento o Sporting marcou, o Porto empatou. Pois, essa parte ainda fui aqui espreitando-me a correr lá fora. Eu vi o primeiro, apenas, tinha que levar os meus cães à rua e faltavam poucos minutos para vir para aqui. Ah, pronto. E entretanto, é o chamado por tirar o cavalo da chuva, neste caso. Nesta altura era pôr os cães à chuva. Mas de qualquer modo, vi o primeiro penalti que foi marcado pelo Sporting e não foi marcado, porque foi uma defesa fantástica do Vítor Bahia. Aliás, foi uma pessoa chave hoje na eliminatória, penso eu, na equipa do Porto. Se bem que toda a equipa contasse como equipa mesmo, tem um coletivo cada vez mais poderoso. Aquilo afinado para o ano, além de poder ser campeão já este ano, é uma equipa para se contar até em termos da Europa, muito a sério. Sinceramente, com toda a franqueza. E satisfaz-me dizer isto, fico muito contente. Olha, a mim satisfaz-me o Porto ter ganho. Agora, é verdade, e de futebol eu não percebo nada, mas eu acho que isto é mesmo para toda a gente. Estas vitórias nunca sabem muitíssimo bem, não é? Porque quando acaba, depois de prolongamento de penaltis, isto... São regras, o jogo há até que levar em qualquer lado. Claro. Sim, há jogos, eu cito por exemplo o Nuno Gomes do Benfica, que diz que havia um jogo qualquer onde podiam estar a jogar o dia inteiro que não marcavam golos, né? Portanto, tal é a veia às vezes, ou a não veia goleadora daqueles de quem se espera marcar. Acho que isto referia-se à eliminatória anterior com o Vitória de Guimarães. Exato. Portanto, tem que haver regras e aquilo tem que terminar. Mesmo assim, é impressionante e acho que devemos uma palavra de respeito a todas as equipas que lá estiveram presentes, a derby do Futebol Clube do Porto e do Sporting, e até o público, porque toda a gente esteve ali uma noite inteira, com prolongamento e tudo, à chuva, e portanto a desfrutar do espetáculo, que é afinal o que nós esperamos que o futebol vá sendo cada vez mais. E choveu e de que maneira? Pronto, eu não posso esconder esta minha satisfação, então tenho não, esse direito. E não. Agora, António, depois do jogo da noite quase toda, agora a música quase toda, e mesmo contigo. Ok, eu vou arrumar as minhas horas. Tchau, Marta. Então até amanhã. Até amanhã. Gosto de vir trabalhar alegre e gosto de me ir embora feliz.

Edição de quinta-feira no, noite dentro do Rádio Comercial com António Sérgio até às três. São os sons do arranque de hoje com Walk Away, single inicial do álbum You Could Have It So Much Better para os Franz Ferdinand. E outros sons, como neste caso, a recordação de David Sylvian e Robert Fripp. Climb the ladder, climb the ladder. especial de sons iniciais da Triple Hora, edição de quinta-feira, António Sérgio, nas horas. Há pouco, Franz Ferdinand, Walk Away, e também God's Monkey para David Sylvian e Robert Fripp. Rádio Comercial Toca Animar, em Barcelos, Espósito e Vila Nova de Famalicão, 97.7. Esta semana, última noite da semana e desta companhia em tripla hora, marca o regresso real ao estúdio de A Fala da Tribo. Sexta-feira é a noite de A Fala da Tribo. Sou um instantâneo das coisas apanhadas em delito de perdão. A raiz quadrada da flor que espalmais em apertos de mão. Sou uma impudência, a mesa posta de um verso onde o possa escrever. Ó subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Ana Paula Costa é convidada de Ana Cristina Ferrão para o regresso da Fala da Tribo. Os tópicos da conversa, para além da música, que Ana Paula trará à emissão de Fala da Tribo aqui na Comercial, também o recente trabalho desenvolvido para a edição da fotografia de Natália Correia. recordação do What's the Frequency, Kenneth, primeira das sete músicas em oferta. Ótimos, ótimos, segue o que sentes. O elemento mais evidente dos... Se é que é elementos evidentes nos R.E.M., mas Michael Stipe, o vocalista, vamos voltar a encontrá-lo mais daqui a pouco nos sons ainda desta primeira de 3 horas de quinta-feira, António Sérgio na Comercial, através de uma colaboração muito curiosa que tem com os Placebo num tema do novo álbum Mads. The Go-Betweens. On the water at 5 o'clock, lovers lie around in tangled knots, pulling your picture from a cardboard box. I'll forget you not, forget you not. I don't want to change a thing when there's magic. Down like a rolling ball in memory hole. Love leaves you clean like a waterfall. Then you hit a wall, hit a wall. I don't wanna change a thing when there's magic. I don't wanna change. Tirado de um álbum que podemos considerar já um pouco velhinho, tem quase 6 anos, foi editado em setembro de 2000, The Go-Betweens, The Friends of Rachel Wood e The Magic in Here. Richmond Fontaine, Well Horn Yards. I saw the yobs in DOA, but I couldn't go home.

Shadow of a Doubt, faz parte do novo álbum Comfort of Strangers de Bad Orden. E no que diz respeito à primeira das 3 horas desta edição de quinta-feira, Rádio Comercial integra-se nas músicas em oferta Ótimos, tal como Angelo. Já velhinho aqui em recordação, Summertime para Angelo. Poderíamos ficar por Summer Homecoming, não fosse a curiosidade do tema seguinte, Golden Brown, o velho original dos Stranglers, para relembrar de outra maneira. Golden Brown, texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night, no need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on a ship tied to a mast, through distant lands, takes but my hand, never a frown with golden brown. Dress through the ages.

Comercial, a edição de quinta-feira, António Sérgio, nas horas até às três. Há rubricas fixas a regressarem bem mais tarde. Downtown, a primeira a surgir, 1h40 ou 1h45. Foram Los Lobos com o título tema para o álbum Good Morning, Aslan. Hoje à noite também, mas apenas na terceira hora, para Debaixo da Língua, logo a inaugurar, após as duas, e ainda um santuário, e depois a terceira dose do tratamento que não deve falhar, a colher de blues. Nesta altura estamos a 11 minutos da 1 da manhã. É a tripla hora de quinta-feira, António Sérgio, na rede da Rádio Comercial. When I Will Be Ready. Fun Loving Criminals, de Living in the City. Paulo Gonzo gosta de apregoar que deu quase tudo, mas desta vez vai dar tudo por tudo num concerto único, ao qual só 20 pessoas vão poder assistir. Paulo Gonzo, no concerto mais pequeno do mundo. Quase tudo foi demais. 8 de Abril, Hotel Pestana Palace, Lisboa. No próximo dia 3 de Abril, ganhe entradas duplas a todas as horas, com a garantia Rádio Comercial. You're not here. It's double-sided, 'cause I ruined it all, but also saved myself by never believing you, dear. Everything good I deem too good to be true. Everything else is just a bore. Everything I have to look forward to has a pretty painful and very imposing before. Oh, Santa, why'd you do it? What'd you do that for? Saying there's nothing to it, letting it go by the boards. Oh, Santa, you do that for? Saying there's nothing to it, and letting it go by the boards. I have too been playing with 52 cards. Just 'cause I play so far from my vest. Whatever I've got.

olhe por quem precisa. E foi difícil para você vir morar em Portugal? Nossa, ninguém entendia você, né? Você tá falando sério? Quem? Ah, você também é cliente do BES. Embora venham de países diferentes, falem línguas diferentes e tenham culturas diferentes, o Adilson e o Yuri têm o BES em comum. Porque foi no BES que encontraram um banco que trata todos como iguais. Quem sabe, sabe. E o Adilson e o Yuri é que sabem. Deixámos passar um minuto da uma hora. Sintoniza a Rádio Comercial. Entre meia-noite e as três, de terça a sábado, António Sérgio nas horas da Rádio Comercial. Por aqui na noite da Rádio Comercial, edição de quinta-feira, Laura Nero, uma das suas primeiras composições e que depois seria celebrizada muito fora pelos Blood, Sweat and Tears. Iggy Pop. Shout.

Break the Night with Color, também nestas horas mais noturnas. Hoje, para variar, do novo álbum de Rich Dashcroft, Keys to the World, foi Music is Power, primeira de uma série de 7 músicas, por aqui em oferta da Ótimos. Segue o que sentes. My God. Body of Song, Bob Moody, dois títulos para ficarem entre as músicas ótimos desta segunda hora Rádio Comercial de Circles e Shine Your Light, Love, Hope. Shine your light, your love, your hope. Hold it in your head so tight. Beam it from your eyes at night. I can't find my way. Shine your light, your love, your hope. Hold it in your head so tight. Beam it from your eyes at night. I can't find my way. Shine your light, your love. Feira é noite de A Fala da Tribo. Som instantâneo das coisas apanhadas em delito de perdão. A raiz quadrada da flor que espalmais em apertos de mão. Sou uma impudência, a mesa posta de um verso onde o possa escrever. Ó subalimentados do sonho, a poesia é para comer. O regresso sexta-feira à noite será já sábado da Fala da Tribo às antenas da Rádio Comercial. Ana Cristina Ferrão convida Ana Paula Costa, autora da fotografia de Natália Correia.

os títulos em destaque para o duplo Both Sides of the Gun, o novo Ben Harper, para rodar por aqui nas horas noturnas da Rádio Comercial. Há pouco tempo regulou a recordámo-los, eis que na mesma altura surge álbum novo, Elysian Fields, Bum Raps and the Love Taps. Legend Fields, do genérico Bum Raps and Love Taps, e deixamos por isso, por ser mesmo novo, duas passagens para o conhecermos melhor. I'm gonna tell your fortune, I'm gonna raise the dead, I'm gonna make a motion, I'm gonna screw your head. I'm gonna whip that fountain, I'm gonna break you free, I'm gonna scale that mountain, I'm gonna make you me. And we'll say on fire as our rocket ship shoots to the sky. You've quite a lifeline. I'll try it on for size. I'm gonna build a pipeline directly through your eyes. You ain't gonna get off easy or slip through space and time, 'cause you're the only one that sees me. I'm yours and you are mine. And we'll set the grass on fire as our rocket ship shoots to the sky. Títulos para marcarem o regresso dos Elysian Fields, álbum Bum Raps and Love Taps, horas triplas de António Sérgio na Rádio Comercial, a edição de quinta-feira, Noite Dentro. Ele tornou-se subitamente um herói de uma pacata cidade norte-americana. Hey, Mr. Stahl! Hey, Jared! Mas será que o pai de família Tom Stahl é tudo o que aparenta ser? Thanks, Tom. Good as ever. Have a good evening. A Rádio Comercial apresenta-lhe um filme intenso, onde todos têm algo a esconder. Uma história de violência do aclamado realizador David Cronenberg. Ganhe convites para a estreia ao longo da emissão e em radiocomercial.clix.pt. Estreia a 16 de março, com a garantia Rádio Comercial. Esta semana, a Triple Hora de António Sérgio estreia o regresso, ou marca, melhor, o regresso de Fala da Tribo com a Ana Cristina Ferrão às antenas da Comercial. Será já a edição de sábado e com arranque cerca da meia-noite e 20. Hoje há várias rubricas fixas, uma delas surge já daqui a pouco mais, uns minutinhos, para chegarmos ao Let's Go Downtown. Sun Kill Moon. Estas últimas sete músicas foram uma oferta. Ótimos, ótimos, segue o que sentes. Tiny Cities. Made of Ashes. We're going down the road towards tiny cities made of ashes. Gonna hit you on your face. Gonna punch you in your glasses. Oh no, just got a message. Said yeah, hell is freezing over. Got a phone call from the Lord. right on down my throne. As we're led down the road towards tiny cities made of ashes, gonna get dressed up in plastic, gonna shake hands with the masses. So no, toca animar na Batalha e Leiria 90.8. Estamos para a terceira de quatro viagens downtown, cerca de 1h45, hoje é um pouquinho mais cedo, 1h41, downtown nesta semana com Sounds from the Burning Spear. Moses! Truck the rock and brought forth water. Hyman, open my mouth and bring to you another scorcher. Break not yourself, my brother. Rock, rockin' time. time. Move, move your body line. Rock it to me, sock it to me, rock it to me, sock it to me, ha. Get some soul to make my show. Show me. Don't call it yourself. Show me your soul. Get it. Get it right. Rock. Rock now. Rock, rock, rock it right. Move in the groove. Move. Move and groove. Better get some soul. Move, baby, move. Come here like that. Get it. No. Come on, rock. Your body line. Come on, rock. Rock your body right. Come on, rock. Come on, rock. Get it. Rock in the time. Children, you better rise and rock. Work up a heat. Rock in the time. Move your rock feet. Rock in time. Get it. Red, ah. Red, rock. Red, red, red. Sounds from the Burning Spear é o disco que alimenta as viagens downtown desta semana. É uma edição histórica da Soul Jazz e referente ao período áureo do Studio One na Jamaica. Burning Spear, por aqui, o despontar do talento. Bye. My heart never leap, I never have no fear, I'm waiting. My head never swell, my heart never leap, I never have no fear, I'm waiting. If no, the road is so foggy, foggy, yeah. He hardly sees. Jaja is my eyesight. See me tight. Sounds from the Burning Spear, das experiências nos tempos já bem distantes do Studio One, a alimentar por hoje e por amanhã também as viagens downtown. Yes, we gonna tell them that we are free again, free from the repeat man, free from the misery. We are free again. We are free again. No more crying. Oh no. No more weeping. Oh no. No more mourning. Shout it out yourself, loud and clear. Tell them that you know we are free again. Free from the repeating man. Freedom. Freedom. Freedom.

his nose, with a ring at the end of his nose. Dear pig, are you willing to sell for 1 shilling your ring? Said the piggy. I will. So they took it away and were married next day by the turkey who lives on the hill. They dined on mince and slices of quince, which they ate with a runcible spoon, and hand in hand on the edge of the sand, they danced by the light of the moon. The moon, the moon, they danced by the light of the moon. Longing by Matthew Arnold. Come to me in my dreams, and then by day I shall be well again. For then the night will more than pay the hopeless longing of the day. Come, as thou cam'st 1,000 times, a messenger from radiant climes, and smile on thy new world, and be as kind to others as to me. Or, as thou never cam'st in sooth, come now and let me dream it truth, and part my hair, and kiss my brow, and say, my love, why sufferest thou? Come to me in my dreams, and then by day I shall be well again. For then the night will more than pay the hopeless longing of the day. A Birthday by Christina Rossetti. My heart is like a singing bird whose nest is in a watered shoot. My heart is like an apple tree whose boughs are bent with thick-set fruit. My heart is like a rainbow shell that paddles in a halcyon sea. My heart is gladder than all these because my love is come to me. Raise me a dais of silk and down. Hang it with vair and purple dyes. Carve it in doves and pomegranates and peacocks with 100 eyes. Work it in gold and silver grapes, in leaves and silver fleur-de-lis, because the birthday of my life is come. My love is come to me. If, by Rudyard Kipling. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those 2 impostors just the same. If you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn-out tools. If you can make 1 heap of all your winnings and risk it on 1 turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and, which is more, you'll be a man, my son. I have been listening to the wrong radio station. Esta semana na Grácia, em exclusivo, Marisa Cruz, ainda mais sexy depois de ser mãe. E não perca a novidade desta semana, o verniz Risqué, o mais vendido no Brasil, disponível em 9 cores diferentes por apenas mais €1,95. Já nas bancas, ninguém resiste a uma mulher com Grácia. Todos prontos? Eu! Então vamos lá recapitular. Guten Tag. Boa tarde. Auf Wiedersehen. Adeus. Esperem lá, e ganhamos? Como é que se diz ganhamos?

For your touch, I'm breaking. 8 dentro Rádio Comercial, edição de quinta-feira, António Sérgio, nas horas entre meia-noite e as 13, é o Santuário Violent Fama, recuperação do título de Freak. Calma aí. Freak Magnet. It's a new generation. Assunto para o santuário onde guardamos o que não queremos esquecer, um velho álbum dos Violent Femme. Já viu bem o seu blog? Tem muitos leitores, ok? E se tivesse também ouvintes? Ah, pois é, pois é, pois é. O meu blog dava um programa de rádio. Inscreva o seu blog em radiocomercial.clix.pt e veja o resto connosco. O meu blog dava um programa de rádio. Todas as semanas, um blog diferente. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde. Rádio Comercial. Toca a animar. Toca a animar. A coisa que me aconteceu. Uma companhia ideal. Toca a animar com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca a animar em Boticas e Mondim de Basto 88.9. Todos prontos? Eu! Então vamos lá recapitular. Guten Tag. Boa tarde. Auf Wiedersehen. Adeus. Esperem lá, e ganhamos. Como é que se diz ganhamos? O BPI e a Hyundai estão a oferecer 300 bilhetes mais viagens para o Mundial. Através do BPI Automóvel, adquira um Hyundai Getz ou Tucson, edição limitada World Cup, e receba um bilhete com viagem incluída para um jogo de Portugal na Alemanha. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI e vá de Hyundai ao Mundial. Tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Noite dentro para a edição de quinta-feira. Daqui a pouco há mais uma colher de blues. Entretanto, Mother Superior. Cedem mais uma colher de blues na companhia dos Mother Superior. São dois títulos para o álbum 13 Violets. Títulos para uma pausa antes de chegarmos à colher de blues, os Mother Superior e dois excertos de 13 Violets. Toca animar! A colher de blues toma-se mais ou menos à hora certa. Hoje falhámos um pouquinho, mas o tratamento cumpre-se assim, cumprindo também a hora. Esta semana e a outra anterior, dedicadas à Blues Odyssey de Bill Wyman. Now when I left for Richmond, the weather was kind of cool. Now when I left for Richmond, the weather awful. Probably you might catch the flu. Now I swung that manifest, went down in the free rail bar. Went down in free rail bar. Now I could hear the special agent when he come tipping over the top. Now them special agent up to country sure is hard on a man. Especially leading up to concert, it sure is hard on a man. Now they would put him off when he hungry and won't even let him ride no train. Now I was sitting down in St. Tree and I sure was feeling bad. Sitting down in St. Trading, and I sure was feeling bad. Now they wouldn't let me ride no fast train. They put me off on a doggone train. Now special agent put me off close to some town. Put me off close to some town. Now I got to do some recording, and I ought to be recording right now. What all right then? Bluebird Blues a encerrar a tripla hora da comercial com António Sérgio nesta edição de quinta-feira. A seleção de Bill Wyman, ex Rolling Stone. Days is so doggone long. It's so lonely. Every doggone thing is wrong. You know I ain't had no milk and butter since my Jersey Belle been gone. My milk cow has been gone 3 long weeks today. Is keeping my Jersey Belle away. If I ever get my Jersey Belle back, she'll never go away no more. I know my Jersey Belle, boys, by the way she I'll never let my Jezebel leave no more. I got a good milk cow, but her head is hard like a block of wood. She's a number one Jersey cow, but her head is like a block of wood. It's a mighty tough titty, but the milk is so doggone good. I know my Jersey Belle by the way she chew her curd. She kicks over the milk all the time. She won't be gentle like a good cow should. It's a very tough titty, but the milk is so doggone good. Yeah, yeah, crown with gold. Take your time, I make this one right, cause it's the best one you got. Got a brown skin woman with a front tooth crown with gold. She got a lean on my body and a mortgage on my soul. Now friend, don't never let your good girl fish alive, this woman got me. Yes, yes, yes, yes. Friend, don't never let you good girl fish alive, this woman got me. How she got you then? Got me stone crazy about her. How the town going fool can be. Now I ain't gonna tell nobody, baby, bounce the way you do. Take your time now and play it right. Ain't gonna tell nobody, baby, bout the way you do. How'd I do? Say you always keep some fat mouse following you. Yeah. Now, I told you once now, baby, now. Ain't gonna tell you no more. Mm-hmm, I